Caros ouvintes, um bem-haja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 135ª emissão de Quotras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje as quadras temporais continuarão a centrar-se em efemérides, num mês de outubro dedicado a acontecimentos ocorridos há vários anos, todos eles, curiosamente, no dia 5 de outubro. Iremos nos manter na data 5 de outubro de 1962. Foi há 50 anos que os The Beatles lançaram o primeiro single das suas carreiras, Love Me Do. Depois de termos escutado diversas melodias da coletânea intitulada The Beatles 1962-1966, nesta feita poderemos apreciar canções dos dois CDs seguintes, a coletânea The Beatles 1967-1970, igualmente comercializada a partir de 1993. Iniciamos com Strawberry Fields Forever, Campos de Morangos para Sempre, produção datada de 1967 e faixa inaugural do disco compacto número 1 da referida coletânea. Também em 1967 foram cantados os versos que sublinham a importância de uma pequena ajuda dos amigos. Ouçamos With a Little Help from My Friends. What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. What do I do? Hoje li as notícias sobre um homem sortudo que conseguiu ganhar a loteria. É o que conta o início da próxima canção, datada também de 1967, intitulada A Day in the Life. I'm Não saímos de 1967, o ano predileto do início desta nossa singela emissão. Ouçamos mais uma faixa dos The Beatles, muito famosa comercialmente, I Am The World. Para o encerramento da primeira parte, toda ela dedicada ao ano de 1967, e não foi propositado, amigos ouvintes, peço perdão a quem não terá agradado. Iremos escutar, antes do intervalo, uma canção que diz Olá e Adeus. Mais uma, como quase todas elas, da autoria de John Lennon e Paul McCartney, escutemos Hello, Goodbye. I don't know why you say goodbye, I say hello.

O som que uma guitarra produz pode ser muito gentil. De facto, é o mesmo, na maioria das vezes. Segue-se uma melodia de 1968 que retrata While My Guitar Gently Weeps. Próxima canção, um single comercializado em 1969, é sinónimo de uma mudança na carreira dos Beatles que no ano seguinte se viria a confirmar. Escutemos The Ballad

já na reta final do percurso musical do quarteto de Liverpool, à volta do universo, andaram os quatro jovens da canção de 1970, intitulada Across the Universe. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Across the universe, thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Com muita pena minha, estamos já na reta final de mais uma emissão de Quatras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado ao agrupamento musical The Beatles, já que no passado dia 5 de outubro assinalaram 50 anos desde a divulgação do primeiro single do grupo inglês Love Me Do, que se deu início a uma revolução no panorama musical internacional. Os rapazes de Liverpool terminaram o seu percurso conjunto de forma contratual no dia 31 de dezembro de 1970. Após várias divergências legais, o grupo deixou de existir oficialmente a 9 de janeiro de 1975. A fechar a sua lista de singles longa e recheada de sucessos estava a última faixa do CD2 da coletânea The Beatles 1967-1970, que hoje funcionou como banda sonora do nosso espaço. Retrata um caminho longo e ventoso, com uma piscina de lágrimas pelo meio que conduzia ao final dos The Beatles, traduzido no último álbum que apareceu nas lojas, Let It Be. Foi a última canção gravada pelo quarteto John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. Intitula-se The Long and Winding Road. Muito boa tarde e até uma próxima oportunidade. The long and winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road before. To your door, the wild and windy night that the rain washed away. Has left a pool of tears, crying for. Thank you. many times I've been alone, and many times